192, decolada 852, controle 119.8, boa. Obrigado. Olha, boa noite, voo no 192, decolada. Voo 1192, boa noite, contato radar, subi, mantenho 370. Solicita a central, liga 350 final. Mantenho 350. 7, temperatura 25 graus. Obrigado, obrigado. Trip 5329, essa identificação autorizada a chegada BONF, no ideal, deixa para 4.000 pés, ajuste 1097. 4.000, possibilidade de voto pelo? Autorizado. Pelo? Gol 1192, está autorizado a manter o nível 350. 350, 1192. 1173 na escuta? Prossiga. Teste corrigindo altímetro 1-0 no 8, ok? 0 no 8, obrigado. Gol 1192, chame o centro Recife, na frequência 125, decimal 45, alternativa 1685. Controle ao trip 5329. Prossiga. Tem referências visuais? Possibilidade de voar na probe externa e interceptar meus bancos? Autorizado, Tuna. Tuna. Zete, informação Delta. Autorização de entrada para Aracaju, nível 190. São 3520, formação em curso Hotel, autorizado Aracaju, via rota do plano, nível 190, é da PUCA, JAMA, PAJAMO, DCT Aracaju. Decola pistão 90, primeira curva esquerda, transponder 5405, controle Salvador, 119.8. Tem reporte localizador. 2000, autorizado ILS, chamará localizador. Pode voar na proa externa com referência? Esquerda, 5405 transponder e 198 transponder. Então 3520, posição 3. Correto, 3520, apenas corrigindo a informação em curso ECO. Informação ECO, reporte pronto, 3520. Espera. Estabilizado, triple 5329. Triple 5329, chame torre, 198, decimal 95. 895, obrigado, bom dia. Torre, bom dia, triple 5329, estabilizado na final. 5329, bom dia, ajuste 1098, reporte baixado travado. Chama lá. Baixou e travou a tripa. Tripa 5329, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso, tripa. 329, solo Zuno 3, direita, Alfa Kilo Pat 3, atento ao sinalizador controlar. Alfa Kilo Pat 3, atento ao sinalizador. Estacionamento para 3520 é post-tax. Torre, por gentileza, teria a posição estimada por 35320? Negativo, não foi passado pelo infra-aero, ok? Vou levantar para a companhia, então, obrigado. Salvador, 1-1-7-3, autorização Guarulhos. 1-1-7-3, informação é a curva, helicóptero. Helicóptero 1-1-7-3. Para o táxi, TA3520, estamos acionados com 142. Estamos com 2 horas e 50 de autonomia, alternando Recife. Tensa 3520, cruzado táxi à direita, via Índia, ponto de espera é forte, pronto, ajuste no 08. No 08, autorizar o táxi, TA3520. A 3520 autorizado, alinhada e decolar, pista no 0, vento 120 graus, 10 nós. Autorizado, alinhada e decolar, tá 10, 3520. Gol 173 está autorizado, Guarulhos, via rota do plano, Nildivo 360, saída da El, Leda, Motiva, decola pistão no 0, primeira curva à direita. Transponde 5411 e o controle de Salvador 119.8. Gol 173, já 360, rota do plano para Guarulhos, da El, Leda, Motiva, 10, curva de esquerda, 5411, transponder 119.8. 8-0, controle para posicionamento, ponto de 9. Gente, apenas corrigindo, incorreto curva esquerda, ok? Correto curva à direita pós-decolagem. Pós-decolagem, curva à direita. Pós-decolagem, curva à direita, voo 1173, correto, pushback coordenação, equipe de solo é pós-táxi, gol no 173. Operar táxi, 173. T3520, decolado aos 23, controle 119.8, boa. 198, boa noite. Controle Salvador, T3520. T5520, contato radar, sobre mantenha 190, saída PUCA. Saída Tuca, nível 190, T3520. Saída Tuca, está autorizado voar Jamo após 2.000 pés. Jamo após 2.000, T3520. Lima 73146, 4 e 10, com fim para o táxi. Cruzado, táxi Apache, Índia, ponto de espera, aeroporto pronto, ajuste no 0, no 8, gol no 1973. Apache Índia, ponto de espera, aeroporto era pronto, com 22 no ajuste, gol 1 no 1973. Gol no 173, a linha decola, pistão no 0, vento 120 graus, cogino 130 graus, 10 nós. Ingresso da linha decola, da 10, gol no 173. 173, decolado aos 30, controle 119.8. 198, muito obrigado, uma boa noite. Bom, 1173. Olho Salvador com 1173, bom dia, passando 2000 para o 360. Gol 1173, bom dia, contato radar, eu mantenho 360, saída da El. Saída da El, pode mandar eu dar presente, o gol 1173? Gol 1173 está autorizado, valida. Opa, melhor ainda, leda na proa do gol 1173. 1173, chama C3, Steve, na frequência 1251, alternativa 1339.